moleque. Mais um final de semana. As mulheres tão que tão, hein? Desse jeito que funciona. Ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das minas que eu tive, ela é mais experiente. Ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das minas que eu tive, ela é mais experiente. Então sente isso, nada de compromisso de plebeu. Ela gosta da pegada bem forte, enlouqueceu. Taco ela na parede, mato a sede dela. Quando a porta fecha, eu sou seu mundo, você é minha donzela. Vem, se descabela, perde a linha, grita. Muita confiança no meu taco, enquanto te ataco, tô bem na fita. Corpo levita, do problema, preto esquece. Lá fora tem quem não quer, aqui dentro tudo que nós merece. Uma noite sem estresse pra contar, um filme bem dublado, onde você que vai estrear. Desliga o celular pra ninguém ligar, me chateia. Imagine eu ser interrompido, passeando em sua teia. 3:30 da matina e eu firmão, 2.4 de idade com mal disposição. Vem pra minha mão que eu vou te dar um final de semana inesquecível que cê sempre vai ela lembrar. Ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das mina que eu tive, ela é mais experiente. Ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das mina que eu tive, ela é mais experiente. Gata, tô com 8 pontos na frente, experiência que eu acumulei só pra te dar de presente. Sei que você não quer moleque na tua vida, na hora da eu acelero, espela, pisa no breque, se irrita. Cê escolheu ser feliz do lado de quem ama, na rua, no carro, no quarto, na cama, sem drama. Quando cê liga eu já sei qual é, quer que eu te pegue de jeito, te segue, te faça mulher, né? Então vem, vem que hoje eu tô inspirado, e quando eu sinto seu cheiro, meu coração já fica acelerado. Por outro lado, o mundo não entende nosso lance, e você só entendeu porque me deu uma chance de te provar que é bem mais que um romance banal, que tem química na alma, não é só carnal, que seja eterno enquanto dure a nossa relação. Mas eu não posso prometer meu coração. Ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das mina que eu tive, ela é mais experiente. Ela gosta de me dar prazer, fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das mina que eu tive, ela é mais experiente. Então sente isso. Ela gosta de me dar prazer, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, ela gosta de me dar prazer, de fazer amor, de beijar na boca até o corpo sentir o calor. Gosta de me enlouquecer, é diferente das mina que eu tive, ela é mais experiente.